Já começa esse podcast pedindo desculpa pelos latidos de cachorro, zoada que vai ter durante esse programa e, enfim, ruídos, né? Que terão. E falando pra vocês, mais uma quinta-feira, estamos de volta com o teólogo de quinta, tradicional teólogo de quinta. Estou gravando isso num domingo de frio aqui em Rio Branco, um sábado de frio, perdão. Um sábado de frio aqui em Rio Branco. Eu tô com muito sono, amanhã de manhã tenho que trabalhar, amanhã cedo tenho que trabalhar. Sim, trabalho no domingo, trabalho com escala, né? Então às vezes trabalho no sábado, às vezes trabalho no domingo. E esse episódio tá saindo um dia depois de eu ter completado 24 anos, ou assim eu espero que tenha, que esteja saindo nessa data, né? 24 anos, cara, eu não sei. Como é que é ter 24 anos? Na verdade, faz tempo que eu não sei o que é de fato ter a minha idade. Faz tempo que idade para mim deixou de ser algo importante, significativo. Então, para mim, outras coisas além da idade falam mais, me comunicam mais do que a própria idade em si. E eu vou tentar resumir, né, a minha vida para vocês nesse podcast. Eu acho que eu nunca fiz isso, nunca expus tanto assim, nunca contei minha história assim pra vocês. Pra vocês, como eu vou contar hoje, né? Então eu vou tentar resumir minha vida em um podcast, como é o próprio título, né? Desse programa. Cara, eu nasci dia 27 de maio de 96, né? Ali peguei uma época bem boa ali na virada do milênio, né? E aí, sou filho de mãe solteira. Na verdade, quando eu nasci, minha mãe tinha 14 anos quando ela me teve, 14 para 15, parece. E com 2 anos, quando eu tinha 2 anos, antes de eu completar 2 anos, né, eu acho que 1 ano e pouco eu tinha de vida, ela tinha separado do meu pai. Eles separaram e aí depois, meu padrasto entrou na minha vida, né? Que ele conheceu minha mãe, eu tinha 2 anos. Ele parece que tinha 16. E aí me assumiu, cara, assim, entendeu? Tipo, assumiu minha mãe, na verdade. E, posteriormente, me assumiu, né? Assim. E, pô, e aí foi, me criou e tal. Cuidou de mim, esse tipo de coisa. E só que aí meu pai sempre morou perto da gente, né? Hoje já eu chego na minha relação com meu pai. E aí eu cresci morando num bairro periférico aqui de Rio Branco. Um bairro pequenininho, inclusive. Não, demorou muito para chegar asfalto lá onde a gente morava. Era um bairro bem periférico mesmo, assim, tipo, não passava nem ônibus perto. A gente tinha que andar muito ainda para pegar ônibus, assim. E tinha escola perto, né? Assim, só que a gente tinha que andar também. E eu cresci nesse ambiente, cara. Cresci jogando bola, com os meus amigos do bairro. Eu cresci jogando videogame. Na época era Nintendo. Peguei a época do Nintendo, PlayStation 1 e o 2. Peguei o auge, assim, dos três, né? Pô, por ser filho único, sempre gostei de brincar sozinho, sabe? Sempre gostei de brincar sozinho e sempre fui apaixonado por futebol, cara. Futebol é algo que sempre teve presente na minha vida, sempre amei demais futebol. E São Paulino, né? Sou São Paulino, meu pai era São Paulino, minha mãe também. Assisti aquele Mundial do São Paulo em 2005, peguei aquela época boa de São Paulo, né? 2006, 2007, 2008. Enfim, e aí eu fiz o ensino fundamental, e aí eu tive alguns problemas na minha infância, pra ser bem sincero, né? A minha mãe falou que quando eu era criança eu quebrei a coxa, ela tava se balançando comigo na rede, e aí eu quebrei a coxa, cara. E aí ela me levou num médico, e o médico queria, tipo, amputar minha perna, sabe? Dizem que naquela época era assim, era muito assim, os médicos eram muito incompetentes e qualquer coisa, tipo, era amputar a perna, esse tipo de coisa. Graças a Deus não aconteceu. E parece que eu tive hepatite também, né? A mais fraca das hepatites, né? Eu não manjo muito disso. E aí eu tive algumas infecções quando era criança, sempre fui um pouco problemático. E aí tive um problema que até hoje me afeta, né? Que no caso eu espoquei meu ouvido esquerdo. Meu ouvido esquerdo, segundo o médico, eu tenho uma infecção crônica nele. Então, somente operando, somente fazendo uma cirurgia que esse problema tem solução, né? Então, hoje eu escuto pouco dele, perdi, tipo, alguns porcentos. Não sei o quanto, mas eu perdi alguns porcentos da minha audição do ouvido esquerdo. Hoje eu trabalho como telemarketing, então eu trabalho com fone de ouvido. Mas eu tento usar muito mais o direito do que o esquerdo. E como eu falei, eu jogava bola quando era criança. E eu fazia escolinha, né? E aí eu perdi, tipo assim, talvez eu tenha perdido a oportunidade de ser um jogador de futebol profissional. Talvez não, talvez eu nem seria, mas assim, naquela época eu tinha grandes chances, assim, de. Porque por estar na escolinha, né, por estar crescendo naquele meio, tive grandes chances, assim, de entrar em algum time profissional, enfim, hoje tá bem como jogador de futebol, mas Deus não quis que eu fosse jogador de futebol. E hoje eu entendo que seja assim, né, tudo é projeto de Deus. E aí, cara, eu cresci tendo o Marcelo como meu melhor amigo. O Marcelo, ele é irmão meu padrasto, né? Então, a gente tem praticamente a mesma idade ali. Hoje o Marcelo é peão de fazenda, tem um filho, né? É casado e tal, mas faz tempo que a gente não se fala, mas a gente é muito amigão, assim, amigão de infância. E tinha o Jonas também, que era meu amigo de infância, mano, um moleque brabo, assim. E até hoje a gente se fala também, a gente é muito amigo. E, pô, aí eu tive minha infância nesse bairro e tal, e aí chegou um período aí, tive muitos problemas familiares também. Isso dentro de casa, assim, meu padrasto e minha mãe tiveram muitos problemas, assim. Teve uma época que e minha mãe teve meu irmão, né, o Rafael, meu primeiro irmão. E paralelo a isso, meu pai já tinha tido a minha irmã Isabelle, com outra esposa, né, que a esposa que ele tinha, que agora ele não tá mais com ela também. E aí, eu nunca tive muito contato, assim, com a Isabelle, né? Agora, depois de grandes, que a gente se fala mais, que a gente se esbarra, que a gente tenta manter uma proximidade, né? Mas a gente nunca foi tão próximo, assim. Eu sempre fui mais próximo da minha prima, a Nicole, porque eu cuidava da minha avó. Eu ia muito para casa dela, teve um tempo que eu morei lá com a casa dela, com meu tio João, com a Nicole. E aí eu fui mais próximo dela, assim, do que. Eu fui mais próximo dela do que mesmo minha irmã. E como eu falei, né? Minha relação com meu pai nunca foi das melhores. Meu pai, ele. Eu consigo entender a personalidade dele por ser um pouco parecido com ele também. Não que eu goste, não que eu queira, né? Eu tento tirar essa parte ruim que meu pai passou por mim, pra mim, talvez por genética, mas eu não quero ser nada parecido com ele. Assim, então eu consigo entender ele por ser muitas vezes um pouco parecido com ele, mas eu não acho legal. Então, meu pai, ele nunca, tipo, foi atencioso, ele nunca se preocupou comigo, ele nunca. Então eu meio que mendigava, assim, um pouco de atenção que ele me dava. Poxa, aquilo pra mim era muita alegria, tipo, minha mãe até ficava enciumada, né? Ah, teu pai, tipo, solta um ponto, tá lá cheirando, tipo, e eu que tô aqui do teu lado. E aí minha mãe não entendia, né, que ela tava sempre comigo, ela sempre tava do meu lado, meu pai não, meu pai era migalha, assim, que ele me dava de atenção, de tempo. Então, tipo, eu lembro muitas vezes meu pai me levar pra ver ele jogando bola, sabe? Não era nem pra jogar bola com ele, era só pra ver ele jogando bola. E pra mim aquilo já era mágico, sabe? Pra mim aquilo ali já era demais, já era muito, muito importante pra mim. Então, Às vezes ele tocava violão, ia com ele, ele me ensinou a tocar violão, alguns acordes que eu sei hoje. Me ensinou a compor, enfim, muita coisa assim, sabe? Mas a gente nunca teve uma relação próxima, assim, nunca fomos. Teve um período que a gente ficou bem próximo, assim, eu ia dormir na casa dele. Eu ficava lá na casa dele no final de semana, a gente saía, a gente tomava tereré junto, a gente fazia música junto, inclusive tem uma música do último CD dele que meu pai cantou, né? Eu tô gospel. Do último CD dele que eu fiz com ele, escrevi com ele. E enfim, mas a gente nunca foi tão próximo assim. Eu nunca tive muita sorte não pra pai, assim. Sempre fui meio azarado. Acho que deve ser por isso que eu tenho tanta vontade, assim, tanto desejo assim de ser pai, né? E cara, minha história é muito grande, eu tô começando a perceber agora, gravando, que a minha história é muito grande. Eu tô com 11 minutos falando aqui. Mas enfim. E aí, cara, meu avô faleceu, né? Pai do meu pai. Ele faleceu. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito criança. Eu lembro de ter chorado compulsoriamente, sabe? Ter chorado muito. Eu lembro até hoje da cena de quando me avisaram, de quando me falaram que ele morreu. Me arrependo de não ter ido ver ele dias antes assim da morte dele, sabe? Porque ele foi para casa, ele amputara a perna dele e ele foi para casa. Eu não queria ver ele sem a perna, sabe? E eu lembro até da minha mãe falando nessa, né? Quando eu fecho os olhos e imagino a cena assim, parece que eu tô na cena, sabe? A minha mãe falando, mas ele não vai estar segurando a perna. Parece ser engraçado, né? Mas ele não vai estar segurando a perna, não, meu filho. Tipo, ele não vai estar lá no teu filho segurando a perna dele que tu foi amputada, não. Ele tá só sem a perna, mas ele tá bem. E eu não queria ver ele assim, sabe? Meio que a minha mãe já sabia de alguma coisa que eu não sabia, assim. E, pô. Achei que eu não ia me emocionar falando disso, mas enfim. E meu avô faleceu, e meu avô era muito importante pra mim, até hoje. Eu escrevi até uma música pra ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O nome da música é Vou, essa é pra você. E cara, e aí ficou somente minha avó, né? Minha avó, pai de pai. Que tempo depois ela veio falecer também. E aí tá, nesse período que eu tava contando lá atrás, que meu padrasto e minha mãe tiveram problemas, assim, meu irmão Rafael já tinha nascido, era muito pequeno, e minha mãe teve uma ideia de trocar a casa que a gente tinha lá no Baixo Comendes, né, que a gente morava, numa colônia, tipo, na zona rural, assim. E, pô, a colônia era muito grande, parece, era 30 hectares, parece. Muita terra, sabe, muita coisa boa assim, tipo milharal, tinha arroz, feijão, tudo a gente plantou. Tinha uma vertente linda, com água linda, velho, com água muito pura assim. E a gente morou lá durante. Eu morei lá um ano, né? Meus pais moraram lá mais tempo. E lá eles conheceram Jesus, né? Lá eles converteram. Tipo, eu já era cristão, assim, eu já era crente, tipo, pra igreja, né? Então, e aí eles não. E foi um período muito legal, assim. Eu morei lá só um ano porque, por conta da educação, né? Que a educação lá era precária, assim. E aí a minha mãe preferiu que eu abri mão, assim, de mim, para que eu viesse estudar na cidade. Aí foi um período da minha adolescência que eu morei com meu tio, morei com minha avó, e aí tive que morar, assim, na casa dos outros, sabe? Foi bem complicado para mim esse período, mas me virei, passei, e aí terminei. Tempo depois que terminei o ensino médio, tive banda de rock, pô, cantei em pagode, cantei em rock, cantei rap, enfim, aí, tipo, namorei, conheci pessoas, namorei, terminei, pô, tive várias coisas assim na minha vida, assim. E aí depois eu cheguei aqui, depois a minha mãe decidiu vender a colônia, tipo, vendeu, trocou, parece, trocou a colônia numa casa, e aí depois a gente ganhou a casa que a gente mora hoje, que é aqui no Rosa Linda, que é conjunto habitacional, sabe? É residencial. Teve um tempo aí que fizeram um cadastro de casa, porque não tinha casa, minha mãe se inscreveu e ela ganhou. E a gente ganhou essa casa aqui, que... E aí a gente vendeu a outra casa. A gente vendeu a outra casa que a gente tinha. E pegou um dia, a gente vendeu, não sei bem o que que me fez, eu nem lembro. E aí, eu moro aqui já há 7 anos, conheci o Giovanni, que é meu vizinho hoje, um dos meus melhores amigos. E tamo aqui, velho, levando a vida, sabe? Pô, como esse episódio já tá grande, e eu costumo gravar os teólogos de quinta em 10 minutos, no máximo 11, sei lá. E esse já tá extrapolando, tá indo pra quase 20. E se vocês querem que eu fale alguma coisa sobre a minha vida, tipo, se tiveram curiosidade... Ah, Jonathan, tu falou um pouco disso, mas eu queria que tu aprofundasse mais, eu queria que tu falasse, então fala de tal coisa que tu não falou, que seria legal. E aí eu prometo trazer um próximo episódio falando sobre isso, beleza? E, gente, eu vou estrear um quadro novo hoje aqui no Teólogo de Quinta. Quadro novo não, né? O primeiro quadro, que nunca teve quadros aqui, que é o Teólogo Indica. O que que é o Teólogo Indica? O Teólogo Indica vai ser alguma indicação que eu tenho de algum filme, algum podcast, algum conteúdo artístico ou qualquer outra coisa que eu tenho para indicar para vocês. E eu começo, eu vou abrir esse quadro, né, indicando o podcast Jurisdiquê, né, das meninas. Eu vou até abrir aqui o Spotify para eu não errar o nome delas. Deus me livre, o nome das meninas, eu não quero que isso aconteça. E é um podcast, só tem um episódio por enquanto, pelo menos no momento que eu tô soltando, que eu tô gravando isso aqui, só tem um episódio, que é o coronavírus e população carcerária, que elas falam um pouco sobre como é que essas coisas acontecem, né? Aí, na descrição daqui do podcast delas, tá assim: as apresentadoras Júlia Castro e Camille Leglan, acho que é Leglan, inseridas no mundo jurídico, analisam polêmicas e transformam juridiquês em português comum, né? E aí tem o Instagram delas, que é o @juridiquê. E, cara, eu vi o primeiro episódio, tá massa, muito legal, muito bem feito o podcast das meninas. Vale muito a pena, principalmente se você quer saber mais sobre conteúdos jurídicos, seus direitos, né, opiniões, assim. Eu recomendo muito, beleza? Eu indico muito o podcast das meninas, beleza? Esse foi o primeiro quadro, o Teólogo Indica, e já se acostumando... Será que eu não vou conseguir falar o nome do quadro? Sem errar, sem travar, o Teólogo Indica. É um trava-línguas, né? Esse foi o primeiro Teólogo Indica, e podem se acostumar que todo episódio aqui do Teólogo de Quinta vai ter uma recomendação de alguma coisa, não necessariamente podcast, às vezes vai ser podcast, às vezes vai ser filme, às vezes vai ser série, às vezes vai ser... Enfim, vai ser livro, vai ser qualquer coisa, beleza? Então é isso, galera, se você ouviu o podcast até aqui, muito obrigado. Deixa sua sugestão, tá? Se você quer que eu fale alguma coisa mais da minha vida, quer sugerir algum tema... Mande sua sugestão para fernandesjonathan31@gmail.com ou mande pelas redes sociais. O Instagram do Teólogo de Quinta vai estar tudo na descrição. O Instagram do Teólogo de Quinta, o Facebook, o meu Facebook pessoal, o Twitter do Teólogo de Quinta. Ou então o meu Facebook pessoal, o meu Instagram pessoal, ou o meu Twitter pessoal. Pode mandar lá, @ojonathanfernandes para tudo e @teólogodequinta. Para tudo, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto, valeu e fui!